Aperta o play, aumenta o som, vai, deixa os graves bater. Meu nome é Fraz, eu tô fora de casa até o sol nascer. Na madruga nós inverna, nós vira nas baladas. Quermesses do VF, de quebrada em quebrada. Nos fervo da madrugada, nós se sente bem melhor. As patrícia se revela e os cabaço vira pó. Tem os golfe rebaixado com os vidro fumê. Os grave e as corneta pra fazer as mina descer. Tem o bonde da fumaça ali com os aliado. Tem mina que se amarra, mas prefere os destilado. Whisky black label e as vodka da gringa. Tequila catuaba, tem também a jurupinga. E ela vem, ela vai, ela sabe seduzir. Joga o charme todo pra fazer os cara cair. No jogo da sedução, ela se tornou rainha. Tem a tática certa pra você perder a linha. Vem mais uma madrugada, vem outra madrugada, vai. Uma madrugada, vem outra madrugada, vai. Esse é o time parceiro, nós é heróis. Tem que ter swing pra poder colar com nós. Mais uma madrugada, vem outra madrugada, vai. Uma madrugada, vem outra madrugada, vai. Esse é o time parceiro, nós é heróis. Tem que ter swing pra poder colar com nós. No baile daquele jeito, na humildade com muito respeito. Tamo na pista, não por dinheiro, seja em São Paulo ou no mundo inteiro. Pra passar qualquer veneno, custe o que custar. Abrir as portas da sua mente pra te libertar. Ninguém botava fé na gente, chegamos de repente. Com rap inteligente, invadimos a sua mente. Mas o sistema vai querer te aprisionar. A TV é uma cela pra poder manipular. Nós sabe o que nós sofreu, por isso nós estamos aqui. Não vem querer julgar só porque sou MC. Esse é meu estilo de vida, a missão vai ser cumprida. Preciso de papel, de caneta e uma batida. As minas se envolvem, os mano curte o som. Se você não conhece, pode colar que é bom. Vários manos se perguntam por que que eu tô parado. Enquanto eles cochilam, eu tô voltando mais pesado. Vem mais uma madrugada, vem outra madrugada, vai. Uma madrugada, vem outra madrugada, vai. Esse é o time parceiro, nós é heróis. Tem que ter swing pra poder colar com nós. Mais uma madrugada, vem outra madrugada, vai. Uma madrugada, vem outra madrugada, vai. Esse é o time parceiro, nós é heróis. Tem que ter swing pra poder colar com nós. Ó só, ó só. Diretamente da quebrada. Deixa eu me apresentar, né, tio? Meu nome é Fraza. Zona Norte de Ribeirão Preto. Interior de SP. 016 Crew. Pra quem achou que aqui só tinha sertanejo, mas é pesado.